Gravando em fase 5, bem-vindos a Nações! E toda a galera que tá curtindo a gente gravando, valeu? Vamos lá, galera, simbora, pra todos os boys!